fundamental para o controle do peso. Então, é uma estratégia que as evidências científicas mostram ser eficaz para isso, aliado, né, à prática de exercícios físicos. Mas aí tem outras medidas, como, por exemplo, o relaxamento. Sabe um fator muito interessante que mostra benefício para o organismo, para o próprio sistema imunológico, para o bem-estar de um modo geral? É a gratidão. É agradecer. Então, por exemplo, nessa campanha desse ano da UICC, é o desafio dos 21 dias. E por que 21 dias? Porque 21 dias acredita-se que é o tempo necessário para transformar um hábito em parte da rotina de um indivíduo, né? Então, é preciso 21 dias para aquilo ali se transformar numa rotina do indivíduo. Então, a UICC levantou essa bola, essa proposta de 21, do desafio dos 21 dias, cada dia, exercendo, assim, cada um com um desafio pessoal de uma prática saudável. E dentre elas é da gratidão, que é dos sentimentos mais nobres. Maravilha. E benéficos para a saúde humana. Maravilha, doutora. E eu fico aqui pensando, porque o 21, ele é um número, assim como outros, mas o 21 chama atenção, primeiro pela trindade em união com os elementos naturais, formando o número 7. E nessa tríade, 7, 3 vezes, vai dar o 21. Então nós somos, não que eu seja numerologista, alguma coisa, não é isso, mas chama atenção exatamente essa energia positiva. A trindade com os elementos da natureza formando o 7 cabalístico, que 3 vezes o 7 forma o 21. Gente, vamos prestar atenção nisso, é tão bom, não é legal? Sem dúvida nenhuma. Maravilha. Anchieta Filho, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta à doutora Ana Cristina? Eu queria perguntar, doutora Ana, na opinião dela, qual é a maior vitória da ciência nesse controle contra o câncer? O melhor medicamento que mais foi eficaz, o melhor tratamento, o melhor equipamento contra o câncer? Qual foi o maior gol da ciência na luta contra o câncer, doutora? Assim, como são mais de 100 doenças diferentes, assim, cada uma com suas particularidades e necessidades, né, e características, eu arriscaria dizer que essa visão do controle dos fatores de risco como uma medida de prevenção primária para o próprio desenvolvimento do câncer, eu acho que foi uma das maiores conquistas. Claro que aliado, dependendo do tipo de câncer, né, alguns medicamentos, por exemplo, evolução da radioterapia, algumas técnicas de cirurgia, assim, não dá para particularizar, porque, na verdade, assim, não há e nunca haverá uma bala de prata para o câncer. Justamente por isso, porque são doenças muito diferentes, né, que acabam sob esse guarda-chuva chamado câncer, né? Então, assim, eu acho que o conhecimento, a cada dia surge um novo conhecimento, uma nova característica da célula cancerosa, do comportamento da célula cancerosa, que aquilo acaba se revertendo, né, em uma estratégia diferente, a associação de diferentes terapêuticas, né? Então, assim, não dá para dizer, de um modo geral, é isso, é o avanço. Primeiro é a consciência de que é a doença do século, né? Então, e todo esse esforço mundial da comunidade científica tentando extrair mais conhecimento em relação ao comportamento dos diferentes tipos de câncer, aliado a essa consciência em relação aos fatores de risco e do poder real de cada indivíduo contribuir para a prevenção do câncer. Né? E isso é interessante porque corresponsabiliza o cidadão em relação a esse papel de controle do câncer, que normalmente a sociedade ela tem uma tendência a terceirizar essa responsabilidade para o governo, para, entendeu, para o sistema de saúde, de um modo geral, quando, na verdade, boa parte do processo está sob nossa responsabilidade, né, pelas ações individuais, a começar por uma vida saudável. Né? Ou seja, esses hábitos de não evitar fumar em demasia, beber em demasia, comer errado, isso é que tem salvo mais vidas, né? Isso salva vidas e é, do ponto de vista econômico, é o que a gente chama de custo efetivo. É muito barato para o efeito que tem, né? Se a gente for comparar com o tratamento, né, da doença já estabelecida. Se o tratamento do câncer, ele tende a ser cada vez de mais alto custo, né? Os novos medicamentos são muito caros, muito inacessíveis, né, a maior parte da sociedade no mundo, não é só no Brasil, né? Então, é esse poder que cada indivíduo tem, né, de ter dessa influência sobre os rumos, né, da própria saúde, isso é muito bom. E essa consciência, eu acho que é uma das grandes conquistas. E essa campanha desse ano bate exatamente nessa tecla, mais uma vez. Doutora, muito obrigado pela resposta. Luciano. Nada. O César Fatioli, no Rio, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta, César? Agradecimento pelos esclarecimentos. Muito, muito ótimo. A conversa foi bem completa. Ok. Doutora, para encerrar, a senhora vai fazer uma live agora às 15 horas. É uma live particular ou nós podemos ter acesso? Não, é aberto, é nos canais das mídias do Ministério da Saúde, para toda a população. A gente vai falar exatamente, a temática ampla sobre câncer, então interativa. Eu vou estar aguardando as perguntas do público e, por favor, ajudem a divulgar esse evento, às 15 horas, no Ministério da Saúde. Live no Ministério da Saúde, você pode ter acesso aí no seu canal do Ministério da Saúde para ouvir as explanações, ouvir o que tem a dizer a doutora Ana Cristina Pinho. Doutora Ana, eu quero também fazer um agradecimento ao seu Ascom, né, à sua assessoria de comunicação, porque, e ao tempo que a senhora dispôs para nós da Rádio Nacional, porque a senhora, com todos os seus afazeres, como diretora-geral do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, nos atendeu prontamente durante um grande período e a sua assessoria também foi extremamente gentil com a nossa produção. Muito obrigado, senhora, viu? E a sua assessoria. Nós é que agradecemos a oportunidade de divulgar essas mensagens, disseminar essas mensagens. E a rádio, sem dúvida nenhuma, tem uma capilaridade enorme, inclusive a Rádio Nacional, uma capilaridade enorme, porque a mensagem, ela só tem realmente valor se ela conseguir atingir o cidadão lá na ponta, né? E a rádio tem um papel fundamental nisso. Então, nós é que agradecemos, em nome do Ministério, do Instituto Nacional do Câncer, eu que agradeço essa maravilhosa oportunidade. Doutora, a senhora disse uma palavra que serve exatamente para encerrar a nossa entrevista. Gratidão. Obrigado. É isso aí. Toda minha. Valeu. Grande prazer estar com vocês. E até mais prazer tarde na live. Até mais tarde. Vou ver. Tchau. Achenta, filho. Tchau. E aí, mestre, o que você achou da conversa? Olha, é uma luta da ciência contra o câncer. E ela explicou muito bem, né, que, na verdade, não é uma guerra. É um controle. Eu gostei dessa definição dela. Você está controlando o câncer. E para esse controle, é preciso que a gente tenha consciência. Evitar fumar, evitar comidas gordurosas, evitar hábitos que não sejam saudáveis. Fazendo isso, você começa a ganhar essa batalha, Luciano. Fazendo a nossa parte, né, Chete? E ela percebi... praticar exercício. Percebi eu que a doutora pratico Ana Cris... Eu pratico o meu, viu, seu Luciano? Ah, eu faço caminhada de vez em quando. Ah, faz, eu percebi. Mas eu percebi na doutora Ana Cristina que mesmo todo o conhecimento acadêmico que ela tem, ela não se furtou também a falar da palavra gratidão, do olhar diferenciado da emoção. Muitas vezes temos alguns problemas de saúde exatamente pelo fato de ficarmos tensos e não conseguirmos nos libertar de certos pensamentos ou certas atitudes. E o fato de você acalmar a alma, o espírito, que você queira, use a terminologia que você achar melhor, mas o fato de você procurar a calma, a paz, a tranquilidade, isso vai fazer com que você possa reconhecer no outro, né, o que você deseja para si, e aí a vida vai ficar mais leve. Ô César, alguma observação a fazer aí do Rio? Algum comentário, César? Só que a gente tá na linha de tiro, né? 21 dias, pelo jeito meu, você subindo escada e fazendo bicicleta ergométrica. Nossa, aqui para não... para espantar esse bicho. Aquela do gordinho já, gostoso já era, né? Já pensei em futebol. É, exatamente. Eu, a única coisa que eu... pelo tempo, eu evitei perguntar, mas a gente vai ter chance de voltar ao assunto, é que eu caí num golpe que muita gente caiu. Às vezes, você o espelho está te dizendo que tem algum problema, é, sua mulher, ou as amigas, ou que seja, ou os apelidos te dão uma pista, mas o exame de sangue vem redondinho. Uhum. Nem açúcar, nem colesterol, nada fora. E aí você cai no golpe do gordo saudável. Esqueça. Porque aqueles 4, 5 anos que você esquece de fazer, você fica achando. Quando eu descobri que era hipertenso, eu tinha 43 anos. Aí o cara me perguntou qual era a minha pressão, um exame desse de rotina admissional. Aí eu falei, sempre 12 por 8. O cara falou assim, sonha? É que eu confio que você é alfabetizado, porque senão eu mandava você direto para o pronto-socorro. A sua pressão, no momento, está 20 por 12, convergente. Meu Deus. Ave Maria, que isso. Ô César, agora para encerrar aos amigos e amigas, né, daquelas pessoas, antes eu falei que faço caminhada e ele duvidou. Uma coisa que você pode ter certeza que pagar a academia não resolve. Você não vai emagrecer e você não vai conseguir o que deseja. Você tem que ir para a academia. Só pagar não resolve, tá? Eu sei de gente que paga academia e não vai. É, mas não adianta nada. Não, você pagou, mas não foi. Então você vai à academia, que aí vai ter orientação, se for o caso, não sei nem se está podendo funcionar. Falar nisso, o governador do DF está liberando, hein? Comércio aí e tal, Berentinho. É, meu amigo. Tem que liberar mesmo, porque aí a galera vai trabalhar, porque é o tipo da coisa, fica em casa e o garçom vai fazer o quê para poder bancar as contas dele e sustentar a família? Difícil. Encerrando aqui, ô Thiago, vamos ao intervalo e depois voltamos com a segunda parte, já convidando você para a nossa próxima entrevista. Mas vamos ao intervalo, 2 minutos, são 2h08. Brasil está ligado. Tarde Nacional. Vamos lá. Tarde Nacional. Nesta quinta, tem futebol nacional. A partir das 20h30 da noite, Flamengo e Vasco da Gama, Brasileirão 2020. Um show de bola da Seleção Nacional do Rádio. Flamengo e Vasco da Gama é nesta quinta, a partir das 20h30 da noite. A Rádio Nacional tem um recado para você. Lave as mãos com frequência, utilize sempre água e sabão e lembre-se de lavar bem os dedos, as unhas e o punho. Prefira sempre água e sabão e seque em toalha de papel descartável. Se não tiver água e sabão, use álcool em gel. Faça a sua parte. A Rádio Nacional está com você. Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1 MHz, AM 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Tarde Nacional. De volta. São 2:10. Nós estamos de volta com o nosso Tarde Nacional, convidando você a participar daqui a pouquinho, mais uma entrevista falando de saúde. E é claro que dessa vez nós vamos falar sobre essa questão da Covid-19. Médico e gestor em saúde, Dr. Ricardo Pacheco, faz alertas sobre os cuidados com a Covid nessa fase de segunda onda e começo de imunização. Tem gente que está assim, ah, já está vacinando, ó, beleza, liberou em geral. Não, não, não, querido, vai devagar com a dor. Primeiro, enfatiza a importância de mantermos todas as medidas sanitárias, mesmo com a proximidade das vacinas. Tá? O doutor Ricardo Pacheco é gestor em saúde, médico do trabalho, é também empresário. Atualmente, ele está presidindo a Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança do Trabalho. Ele é formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, os cuidados. E se você quiser ter um pouco mais de informação a respeito, né, da Covid-19, fique com a gente. Daqui a pouquinho nós vamos conversar. Anchieta, é um bom assunto, né, para a gente tratar aqui também, né, nessa questão. Ah, imagina, tem muita gente achando que né, agora tá sussa. Não, não está ainda não. Vamos ter cuidado aí, senão complica as coisas. Agora que está piorando, agora que tem que redobrar a atenção. É, porque afinal de contas, você começa a relaxar e aí não pode de jeito nenhum. Em todo aquilo que o Distrito Federal, todos os cuidados, sair, lavar, usar... Mas tem gente contra, gente a favor, eu uso a máscara. Primeiro que você não pode entrar em nenhum local sem a máscara. Isso. Aí no meio da rua, dentro do carro, não vou dar palpite, mas eu uso. Mas para entrar em qualquer área de comércio, você precisa usar a máscara. Vamos trazer uma informação aí de São Paulo, Cheta? Olha, para começar, falando de pessoas vacinadas no estado de São Paulo, segundo o vacinômetro do governo do estado, 626.966 pessoas residentes em São Paulo já foram vacinadas. Esse é o resultado do vacinômetro. Está subindo aos poucos, mas se Deus quiser, em breve vai subir ainda mais. Eu tenho também uma informação muito interessante, Luciano, que líderes comunitários das 10 maiores favelas do Brasil irão lançar um banco para ajudar empreendedores e moradores dessas localidades carentes que sofrem com o desemprego e a redução das doações em meio a pandemia do coronavírus. O banco do G10, que deve entrar em funcionamento no final deste mês, irá facilitar o acesso de empreendedores ao microcrédito e permitirá aos residentes obter um cartão de débito. Olha só que coisa bacana. A iniciativa surgiu da coordenação entre duas favelas do Rio de Janeiro, duas de São Paulo e seis de outras regiões que formaram um G10 das favelas, com projetos que vão da distribuição de cestas básicas, a prestação de assistência médica, além da assistência jurídica. Agora, sua atuação se estende à área financeira. Isso é muito importante, né, Luciano? Que o cidadão que mora numa área carente como essa tem dificuldade para abrir conta de banco, o gerente desconfia, o gerente coloca dificuldade. Então, se é a própria comunidade que está dando esse apoio, ele vai se sentir um cidadão completo, vai ter conta, vai ter cartão, vai saber, vai ter também orientação bancária, vai ter uma orientação para ele abrir o negócio e vai poder empreender de maneira mais facilitada, Luciano. O que me chama a atenção é como é que será o lastro financeiro desse banco. Quem é que vai dar a garantia do banco? Porque se você falar, não, isso aí é para, né, as favelas, como você falou, as áreas mais carentes. Alguém tem que botar o dinheiro lá para alguém pegar emprestado. Isso aí precisa acontecer. Eu fiquei atento a essa questão. Posso falar, Luciano? Mas aí o que me chama a atenção é isso. Luciano, pode, claro. Deixa eu te falar uma coisa. Esse banco G10, a informação que eu tenho é o seguinte. Esse banco G10 terá um capital inicial de 1,8 milhão de reais aportado por investidores anônimos. e vai receber assessoria de economistas especialistas em finanças e um terço dos seus lucros irá para financiar programas sociais criados durante a pandemia. A iniciativa se inspira em experiências locais, como a do pioneiro Banco Palmas, em Fortaleza, e nas teorias e ações de Bangladesh, de Muhammad Yunus, que foi prêmio Nobel da Paz e pioneiro do microcrédito por meio do Banco Grameen. Me lembro dessa a história desse cidadão em Bangladesh. Maravilha. Agora sim. Agora facilitou um pouquinho mais a compreensão. Quer dizer, já vai ter um aporte de recurso razoável e aí vai gerando um lucro. Ah, bacana. Bela iniciativa. Atendendo a Rio comunidade que precisa, né? Exatamente. Você falou tudo, Anchieta. Você chega às vezes num banco hoje para tirar um empréstimo, o cara ele não olha para você, não. Ele passa um scanner em você, cima e embaixo. É verdade. Ele dá uma escaneada. Eu nem me atrevo. Nossa, quando você vai lá... E é ruim você chegar ali, entrar na agência, o gerente, você fica ali sentado... Meia hora, 40 minutos olhando para ele, aí você vai lá, que eu gostaria de. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui, aquela empáfia toda. É uma dificuldade. Ô, Thiago, eu gostaria de trazer uma informação, Thiagão, da Renata Martins. Alunos da Rede Estadual do Espírito Santo começam o ano letivo de 2021. Outros estados também anunciaram a volta às aulas ainda neste mês. Podemos ouvir a Renata Martins, Thiago? Os alunos da Rede Estadual do Espírito Santo começam nesta quinta-feira o ano letivo 2021. As aulas vão funcionar no formato híbrido, com revezamento de alunos entre presencial e remoto. Outros estados também anunciaram a volta às aulas ainda este mês. No Maranhão, as aulas retornam de forma remota na próxima segunda-feira, nas escolas de tempo integral, e dia 22 para as escolas regulares do ensino médio. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, o ensino híbrido com aulas presenciais vai ocorrer gradativamente em unidades que possuam condições sanitárias para receber alunos e professores. Pessoas com comorbidades devem continuar no ensino remoto. Dia 8 também está prevista a volta das atividades escolares da Rede Municipal do Rio de Janeiro de forma totalmente online. Já as escolas do estado só voltam às aulas dia 1º de março. Na capital paulista, as aulas têm início dia 15 de fevereiro. Quem quiser pode ter aulas apenas de forma remota. E para quem optar por voltar a assistir aula na escola, terá que ser observado o máximo de 35% da capacidade de estudantes por sala. O retorno nas escolas do estado de São Paulo está previsto para o próximo mês. Natália Duarte, professora da Rede Pública do Distrito Federal, considera que o retorno presencial só deveria ocorrer após a vacinação dos professores. Ela destaca ainda que os problemas de acesso vão persistir no ensino híbrido. Você continua com o maior desafio, a desigualdade e a falta de condições que o ensino à distância requer. Nesse momento, o que se faz necessário é reconhecer a falta de condições, assegurar o acesso ao ensino remoto e aguardar a vacinação dos professores, um desafio que coloca a gente entre a cruz e a espada. As crianças querem retornar às aulas, os adolescentes querem retornar às aulas. Ir à escola é um elemento de saúde social e psicológica. A professora, que também integra o Fórum Distrital de Educação, alerta que o prejuízo educacional causado pela pandemia de Covid-19 não será resolvido em 2021. Você tem que ter um espaço adicional de aprendizagem, um plano de recuperação paralela, com espaços adicionais de aprendizagem. Então, é mesmo um planejamento de 2, 3 anos para recuperar essas aprendizagens. Há locais onde as aulas já começaram. A Rede Estadual de Ensino de Goiás retomou as aulas presenciais em algumas escolas a partir do final de janeiro. A prioridade de retorno é para estudantes sem acesso à internet ou que não acompanharam as aulas do regime especial de aulas não presenciais em 2020. No arquipélago de Fernando de Noronha, as turmas da educação infantil voltaram nesta quarta-feira para a escola. Nesta quinta-feira, as atividades serão retomadas para o terceiro ano do ensino médio e até sexta, todas as séries já terão retomado as escolas. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. 2:21, nós vamos agora ao Rio de Janeiro, no comando César Fatioli. Obrigado, Luciano Barroso. Aqui no Rio de Janeiro, o ex-prefeito Marcelo Crivella foi considerado réu no caso que investiga o chamado QG da propina. Quem tem os detalhes é a Tamara Freire. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos, virou réu no processo que apura o chamado QG da propina, um grande esquema de pagamento de vantagens indevidas que teria operado em órgãos municipais ao longo de seu mandato. A primeira vara criminal especializada de combate ao crime organizado aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado, que se estende também a outros 25 acusados. Crivella chegou a ser preso em dezembro do ano passado, enquanto ainda estava no cargo, mas recebeu o benefício da prisão domiciliar e permanece detido em casa até hoje com uso de tornozeleira eletrônica. De acordo com a denúncia, o esquema foi planejado já durante a campanha de Crivella à prefeitura, quando um empresário ligado ao então candidato começou a oferecer vantagens a outros empresários em troca de propina. Este operador teria livre acesso à prefeitura e até mesmo uma sala na RioTour, empresa de turismo municipal, mesmo sem ocupar qualquer cargo público. Além de coletar propinas de empresas interessadas em firmar contratos com a prefeitura, ele também arregimentava empresários que tinham dívidas a negociar. O esquema, que teria começado pela RioTour, então se espalhou por outros órgãos. O MP afirma que o próprio prefeito recebeu parte das propinas pagas. A reportagem procurou a defesa do ex-prefeito, que não se pronunciou até o fechamento. À época de sua prisão, Crivella declarou que estava sendo vítima de perseguição política. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire. São 2:23. Nós estamos com o nosso Tarde Nacional, Brasília, Rio, São Paulo. Lembrando que renovo aqui o convite para que você participe conosco, falando da nossa próxima entrevista com o médico e gestor em saúde, Dr. Ricardo Pacheco. Ele traz aqui, ele faz alguns alertas sobre os cuidados com a Covid nessa fase de segunda onda e também começo da imunização. Tem gente que acha, começou, agora podemos dar uma aliviada. Não é bem assim. Então, vamos aguardar um pouco mais a sua participação no 61-99674-1536. O que me chamou a atenção agora, Anchieta, daqui a pouquinho a Joana participa com a gente, mas o que me chamou a atenção agora é que até agora ninguém acertou a música do César. Ele capricha exatamente para que as pessoas busquem, né? Sente que voz de caverna, de túmulo. Essa voz, essa aí eu não sei. Essa eu não identifiquei. Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Eu acho que esses aplausos aí são todos do cemitério, porque não é possível. É gauchão demais, é muito gaúcho. Esse deve ser mais gaúcho do que aquele outro. Esse eu não sei quem é ainda não. Mas será que é gaúcho da fronteira? Gaúcho da fronteira, pode ser. Só se for, se fizer fronteira ali com o Acre. Ai, ai, ai. Até agora ninguém acertou, pelo menos o Giovanni até agora não me passou nenhuma dica se alguém acertou ou não, né? Essa música que hoje foi a escolha do César Fatioli aqui no nosso Tarde Nacional. Enquanto isso, eu agradeço você do transporte alternativo, você do Uber, você do taxista, você que sai sempre produzindo, correndo atrás. Calma, gente, vai dar tudo certo. Nós já estamos aí com a vacina chegando, as pessoas já estão sendo vacinadas, a turma dos 80. O Fatioli hoje estava falando, né, Fatioli? Aí está na faixa dos 90 ainda. Mas aqui em Brasília já está fazendo, chamando para quem tem mais de 80 anos. E aí todo mundo nessa de ter a vacina. A ação comportamental nossa deve manter aquele ritmo de cuidado, nos cuidados que temos que ter sobre o nosso dia a dia ali, com higiene, com tudo direitinho, para não trazer nenhuma consequência mais séria. E nós vamos falar com o médico e gestor em saúde, Dr. Ricardo Pacheco. Ele traz aqui alertas sobre os cuidados com a Covid nessa fase de segunda onda. Primeiro, enfatiza a importância de mantermos todas as medidas sanitárias, mesmo com a proximidade das vacinas. Eu ainda não tomei a vacina. César também não, nós estamos na fila, tem 14 milhões na nossa frente. Eu estou ali ao lado do César, pertinho ali, se alguém precisar rapidamente lavar as mãos, um cuida do outro. O Anchieta, você está nessa também, Anchieta? Eu não me lembro. Não, eu tô mais distante que vocês, com certeza. Você está... Ah, por quê? Garotão, é? Ah, com certeza. Ô, Fatioli, traz mais uma informação aí do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho, Joana Cortes com a gente. Vamos lá. Fatioli? 4-0 equipamento aqui. Agora eu acertei. Já consegui entrar no ar. Tem uma boa história aqui, que é a seguinte, caro Luciano Barroso. Aqui no Rio de Janeiro, a polícia descobriu um esquema de raspadinha falsa que chegava a movimentar 6 milhões por mês. As investigações duraram 2 meses. Foram presas 2 pessoas que fabricavam a raspadinha falsa, arrecadavam o dinheiro das pessoas e não pagavam quem fosse eventualmente premiado. Impressionante isso, dá um golpe com tudo. E outra questão que vale a pena prestar atenção aqui no Rio de Janeiro é a água, hein? Quem estiver viajando, fique de olho, prepare o orçamento para água mineral. O presidente da SEDAE, Edis Oliveira, sustentou que o líquido que chega às torneiras não faz mal à saúde, atende aos requisitos sanitários do Ministério, das agências que acompanham, porém admite que o carvão e a argila adicionados à água do principal reservatório, que é o do Guandu, não está sendo suficiente para tirar o forte gosto de terra, em alguns casos piores, de enxofre que as pessoas têm. Você recebe um negócio com cor que varia da Coca-Cola Fanta passando pelo uísque ou pela cerveja, só que o gosto mesmo é como se tivesse caído ou uma tonelada de barro ou um talco antisséptico à base de enxofre no seu copo d'água, caro Luciano Barroso. Geosmina, que beleza, hein? Aí no Rio de Janeiro. Eu me lembro, Xanta, você se lembra que já tem um tempo a Dáurea sempre falava dessa geosmina lá no Rio. A Dáurea sempre falou da geosmina. E parece que não vão dar jeito, não tem como. Vai ficar assim mesmo? Tem uma perspectiva que é tratar os rios que desembocam no Guandu. É uma obra que está prevista na concessão ao setor privado dos serviços, mas exige acordo com 3 cidades, 3 prefeituras diferentes e obras orçadas em 100 milhões de reais para que haja a coleta e tratamento do esgoto doméstico e do esgoto industrial em 3 rios que chegam no Guandu. O Guandu é um afluente do Paraíba do Sul, do rio mais caudaloso do estado, que atravessa, vai do, de São Paulo ao Espírito Santo, maior parte do seu trecho é no Rio de Janeiro. O Guandu é uma perna, digamos assim, do Paraíba do Sul, da qual é retirada a água pela maioria das concessionárias, a maior delas a SEDAE, que atende 80% da população. O serviço está sendo privatizado para que haja investimento privado que melhore o desempenho. Agora, isso não desobriga de acertar o serviço da SEDAE, porque a captação continua sendo responsabilidade da SEDAE pelo modelo aprovado. E é a parte mais cara e mais trabalhosa do processo. O que o setor privado vai fazer é distribuir essa água, cobrar e tratar o esgoto que vem, para poder, inclusive, ter uso industrial dessa água e usar um volume menor de captação de água direto na fonte, caro Luciano Barroso. Geusminar, a maior banda de rock do Brasil. Quer dizer, tem nome de banda, tem nome de alguma coisa. Quando fala assim, você lembra de cultura. Cultura lembra quem, Anchieta Filho? Joana Cortes, é claro, Luciano. Boa tarde, Joana. Boa tarde, Anchieta. Boa tarde, Luciano, em Brasília. Boa tarde, Joana. No Rio de Janeiro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional. Vou trazer aqui hoje na nossa programação um pouco de dia. Anchieta, Prefeitura de Belo Horizonte, abriu inscrições, aprovou as inscrições para o concurso mais antigo do Brasil, concurso literário, prêmio Cidade de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Cultura e a Função Municipal de Cultura de BH lançaram esse edital em dezembro do ano passado. É um concurso nacional de literatura, conhecido como Prêmio Cidade de Belo Horizonte. O concurso está entre os mais profissionais do país, ele é de 1947, e aí o objetivo é sempre valorizar e incentivar a produção literária nacional, com premiação de obras inéditas em língua portuguesa. Nesta edição serão contempladas obras nas categorias poesia e conto. As inscrições se encerrariam em 10 de janeiro, mas foram prorrogadas aí para 21 de fevereiro. O edital e todas as regras direitinho podem ser conferidos lá no site da Prefeitura de BH. Qualquer alô com obras inéditas do Brasil inteiro podem se inscrever nesse concurso literário. O site é www.prefeitura.pbh.gov.br, aí criado, como eu falei, Anchieta, em 47. Olha só, na comemoração do cinquentenário da capital mineira, o concurso é o literário mais antigo do país e um dos seus principais atributos é o fato de premiar apenas obras inéditas. A cada edição funciona assim: o prêmio revela novos escritores e obras, dando visibilidade a essa produção literária. As categorias criadas são alternadas a cada ano entre drama, romance e poesia, que no caso dessa edição, para quem escreve conto e poesia, pode se inscrever. Para participar do concurso, é preciso ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro residente no Rio. O mais legal é o vencedor em cada categoria receberá o prêmio de 25 milhões aí para produzir e distribuir o livro. Então, para as inscrições do concurso literário, prêmio CBH, categoria conto e poesia, só acessar lá o edital no site da Prefeitura Mineira, www.prefeitura.pbh.gov.br. Cheta. Valeu, Joana. Muito obrigado pela dica. Forte abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Aí a participação, Luciano Barroso, a participação cultural de Joana Cortes aqui no Tarde Nacional. Anchieta, enquanto nós pensamos aqui direitinho o que estamos fazendo no nosso dia a dia, se estamos mantendo as mãos limpas, usando álcool em gel, a máscara, todos esses cuidados, nós vamos a um pequeno intervalo, 2 minutos, que o Thiago já avisou aqui, ó, tá na hora! Então, tá na 2 minutos, voltamos já já. Cuidado com o coelho. Vamos seguir o roteiro. Tarde Nacional.